o cheiro que te deixa louca, que te deixa louca, que te deixa louca. É o cheiro que te deixa louca, que te deixa louca, que te faz tirar a roupa. É o cheiro do petróleo que ela está inalando de mim. Eu posso trocar seu óleo, então vem sobe em cima de mim. O cheiro da gasolina que te alucina, faz você perder o chão. O cheiro da gasolina que pinta o clima, faz você sentir tesão. Ela quer fazer pose no meu carona. Ela quer fazer pose no meu carona. Ela quer fazer pose no meu carona. Ela quer fazer pose no meu carona. Ela olhou quando eu passei, eu te impressionei. Gata demais, pensei, até pisei no freio. A gente junto é um casal de cinema. Entrar no carro eu não vejo problema. Fingir de difícil, tenho compromisso também. Mas tenho carro louco, atitude, ar de 100. Segredo nosso é esparro. Só quem sabe disso é nós dois e o carro. É o cheiro que te deixa louca, que te deixa louca, que te deixa louca. É o cheiro que te deixa louca, que te deixa louca, que te faz tirar a roupa. É o cheiro do petróleo que ela está inalando de mim. Eu posso trocar seu óleo, então vem sobe em cima de mim. O cheiro da gasolina que te alucina, faz você perder o chão. O cheiro da gasolina que pinta o clima, faz você sentir tesão. Ela quer fazer pose no meu carona. Ela quer fazer pose no meu carona. Ela quer fazer pose no meu carona. Ela quer fazer pose no meu carona. E tá geral desconfiando, se perguntando qual o perfume que eu tô exalando. De giro dentro do Chevette, na 17 com as piriguetes. Ah, moleque, a intenção é essa, não tenho pressa. Se tu quer diversão dentro do carro é minha festa. Mostrei o meu valor e só quem sabe viu. Igual a mim não tem ninguém, igual você tem mil. Que liga toda hora, se eu não atendo chora. Mas ninguém sabe do amanhã, vamos viver o agora. Esquece a timidez, agora é nossa vez. A lua valoriza ainda mais a sua nudez. Vem pro meu carona, na moral, vai na moral, na moral, na moral, marretão. Ei, chora não que eu cheguei. Ei, ei, ei. É o cheiro que te deixa louca, que te deixa louca, que te deixa louca. É o cheiro que te deixa louca, que te deixa louca, que te faz tirar a roupa. Ela está inalando de mim. Eu posso trocar seu óleo, então vem sobe em cima de mim. O cheiro da gasolina que te alucina, faz você perder o chão. O cheiro da gasolina que pinta o clima, faz você sentir tesão. Ela quer fazer pose no meu carona. Ela quer fazer pose no meu carona. Ela quer fazer pose no meu carona. Ela quer fazer pose no meu carona. Tudo bom?